Deveria ter valorizado o que tivemos. Queria ter o dobro do tempo que vivemos. Mas quanto tempo perdemos e nem percebemos. Nem tudo é como queremos. Pensativo, lutei que viver com você era o maior motivo de continuar vivo. Suas lutas chegaram a mim, me deixaram ruim. Mas quem te conhecia há mais tempo me disse que você era assim. Falaram que um dia eu te perderia. Curso natural das coisas aconteceria. De uma forma ou de outra você me deixaria. E agora o que fazer? Como conviver? Com a certeza de que vou te perder. Quantas coisas deixei pra fazer? Pensei que por mais tempo ia te ter. Sem cura, essa saudade que perdura. Culpa do destino é só fatal ditadura. Bem que falaram que você era assim. Um começo, um meio e um fim. Fugiu de mim. Não posso viver sem você aqui. Não posso viver sem você aqui. Queria poder pra sempre te ter. Oh, oh. Mas olho pra mim e você não está. Desde que me deixou, não posso respirar. Meus pais que nos apresentaram, vendo nosso final quase não escutaram. Hoje meu pai vive com os olhos encharcados, ora marejados, ora avermelhados. Minha mãe já tá com a têmpora seca. Com o tempo espero que essa tristeza de me ver longe dela e ainda sem você ela perca. Não queria que fosse assim, mas foge do nosso comando, mal te conheci. Eu já tinha um encontro marcado com a outra, só que sem saber onde e quando. Em vão pedir ajuda quando a outra vem e te dá um beijo de Judas. Fui pego de surpresa, nem tive como lutar por você. Ah, se eu soubesse que seria a última vez que a gente junto amanheceria. Ah, se eu soubesse que eu te perderia sem aviso prévio. Entendi, é difícil, pensei que duraria mais. Pelo fato do nosso contrato ser vitalício. Mas de repente no peão, um clarão, uma batida. Eu te perdi pra um acidente, vida. Não posso viver sem você aqui. Não posso viver sem você aqui. Queria poder pra sempre te ter. Oh, oh. Mas olho pra mim e você não está. Desde que me deixou, não posso respirar. Não brinque com a vida, ela não é cômica. Tá mais pra uma tragédia que brinca com a gente de forma irônica. De uma hora pra outra, tudo acaba numa colisão na avenida. Ou numa bala perdida, numa artéria entupida, numa treta descabida. É tão frágil a vida, se perde na mansão ou na favela. Tão frágil que um projétil de 3 centímetros. Uma falha de 2 segundos, um inseto de 10 milímetros pode acabar com ela. Aqui já esquece a Cinderela. Você a perde e não vive mais sem ela.